15973, livre decolagem, pista 10, vento 1, 10 graus, 7 nus. Solicitar decolagem, 10, Rio 95973. Foxtrot Serra, decola 12, chame controle 198, bom voo. 198, bom trabalho, direito. Controle Salvador, bom dia, vai passando, Mike Fox Serra. Sabatão, Mike Fox Serra, Pato Radar, Super 100, sai da Momo Alvo DCT. Momo Alvo DCT, tá livre a restrição, senhor? Da, sai da Momo, vertical? Livre. Mike Fox Serra, livre da restrição, Instituto. Ok, senhorita, grato, livre a restrição, subindo por Atena, Mike Fox Serra. Mike Tango Juliette, autorizado táxi via pátio, após táxi Índia, após Alfa, até o ponto de espera, pista 10. Ponto de espera, torre 118, decimal 6, 12, ajuste 10, 15, bom voo. Ponto de espera, 118, obrigado. Rafa de 3, contato radar, 310 Puca Aracaju. 310 Puca Aracaju. Se puder coordenar com o centro, por gentileza, voamos direto a Aracaju, agradecemos muito. Onde coordenação, Rio 5973? Confirmado, desculpa. Aguarde a coordenação? Ah, ciente, agora também estou a coordenação. Tan 3597, livre decolagem, pista 10, vento 110 graus, 11 nós. Total 9911. Total 9911, ali mantém. Ali mantém, total. 1897, chame Recife, frequência 1251, na TR 3325. Pelo Serra Lima atingiu uma centena, poderia para o destino? Poderia tirar o destino, pelo Serra Lima. Gente, Lima, pronto. Autorizado, chame táxi, trip 5594. Chamará no táxi 5594. Do total, Serra Lima tem, Max, estamos Juliette. Romeu Lima, estou autorizado o táxi até a intersecção da Bata, chame lá para decolagem. Tan 3597, decola 16, chame controle 198, bom voo. 198, boa. 3 horas 30, Guarulhos. Tan 3153, táxi autorizado via pátio principal após táxi Índia, após Alfa até o ponto de espera pistão no zero. Ponto de espera, torre 118, decimal 6, 12, o ajuste no 0, no 5, bom voo. 153, ciência autorizado, táxi via parte principal, Índia Alfa, quando posto, 118, meio, da 353. Triplo Papá, Romeu Lima, decolada ao 197, chame controle 198, teu bom voo. 198, muito obrigado, até a volta, cara. Romeu Lima. Para iniciar a descida, solicito o cancelamento do plano. Que Sierra Lima, Ponte Rumo de Cadeu 0917, descida em condições visuais. Suporte passando 2.500 pés. Gente, vai chamar cruzando 2.500. Controle Salvador, muito bom dia. Triplo Papá Romeu Lima na sua escuta até o Costa Azul. Triplo Papá Romeu Lima, mantenha 50 São José, então lá, reporte final para o Sul. Vai reportar na final para pouso no Costa Azul, o Romeu Lima. Luna 605, chame Recife, 1251, alterne 1-3325. 251-3325, 1605, obrigado, bom dia. Bom dia. Serra, quando possível, informa o estimado de pouso. Ou no 030, senhorita, mais para o Sierra. Sente, no 030. Pode. Trip 55 no 4, autorizado táxi via Pátio Principal, após táxi em Índia e após Alfa, até o ponto de espera Pisco no 0. Ponto de espera Torre 1-1-8, decimal meia, dúzia, ajuste no 0, 1-5, bom voo. Pátio Principal, Índia até Alfa. Um ponto de espera da 10186 Torre, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Total 9911, vou para Ajapuco. Ajapuco, grato. Trip 5345 na escuta do solo, já possua cópia Ilhéus 280, copia? Afirmo, tá pronto para cópia 5345. Autorizado Ilhéus, nível 280, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto destino. Controle em 119.8 e aciona 5565 no transponto. Gente, autorizado 280, Ilhéus. Pistão no zero da El Leda após destino transponder 5565, frequência 198, ao trip 5345. Procedimento correto, estamos prontos, pushback, acionamento Pátio 3, trip 5345. Gente, chamará para o push e acionamento 5345. Muito grato. Da pistão no 0-3-1-5-3 Lima 10. Poderia confirmar, por favor, o nível que o solo te pagou? Autoridade 2380. Gente, obrigada. Controle, o mais fazer mais de uma centena. Solo aqui no cancelamento do plano, instrumento da presença, já mantendo posição visual e o nível 1-0. Para Irezeu, Mike Fox Serra. Mike Fox Serra, plano de voo modificado 0922, suba em condições visuais a 1-05. Mike Fox Serra. Mike Tango Juliette, decola os 22, chame controle 198, bom voo. 198, grato. Autorizado Paulo Afonso, nível 090, via Whisky Uno, decola da 17 com curva à esquerda no perfil da saída lotado. Controle em 119.8 e aciona 5560 no transponder. Volta pro radar, mais tranquilo, Juliette, sobe 280. Cotejamento correto, confirme, POB. 05 no pátio 5, agora transfere a torre 118.62 para o acionamento táxi decolagem, o um ajuste no 0 no 5, bom voo, Índia Mike Alto. Libra, acionar já para emitir táxi, Índia Mike Alto. Cruzando 160, Rio 5973. É, 5973, Centro Recife, 12685, alternado no 3365. 12685, alternativo 33.65, bom dia, Rio 5973. Bom dia. Tira o Serra Lima na chuta. Isso aí. Centro Recife, frequência no 288, alternado 260. 288-260, até logo. 153, decola 25, chame controle 198, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Zona 53. Zona 53, sobe para o 380, vigilância radar. 380, vigilância, 53. Livre decolagem pista 10, vento 10 graus, 9 nós. Pau 9911 chama Centro Recife. A frequência 2085, alternado 3365. O 3153 pode aprovar da El? Autorizado. O número 10. Conta, prossiga. Mantenha as condições visuais. Quando há 60 milhas de Salvador, você vai chamar o Centro Recife. 12685, alternado no 3325. 2, Procedimento correto, confirmando pátio 4, 2 a bordo. A gente transfere agora a torre 118, decimal meia dúzia, para acionamento, táxi e decolagem, o ajuste no 0,15. Bom voo, Índia November Alpha. 98, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Torre Salvador, tripe 5514. Tripe 5514, sobe para nível 150, direto para Aracaju. 150, direto para Aracaju. Site Tango Juliette, chama Centro Recife, 12685, alternado, 123365. Recife, 12685, braço. Salvador, muito bom dia, Chanel 6200, passa nível no 64, para o 150, informação Juliette. 6200, identifique, desse mantém o 050 na chegada, Mari. 050 na Mari, tudo direto, dona? Autorizado. Ok, direto do nosso, né? 6200. Tan 3153, chama Centro Recife, 1251, alternado no 3325. 251, 1325, Centro Recife, 1253, obrigado. Papalima, qual o pátio? POB? 01? Autorizado, Vera Cruz, 1000, 17 decola, direita, axé, controle 198, a torre 18612, seu transponder 0121. Oceano, chega 2 pro táxi. Pátio 4, livre acionamento, chame táxi. Mike Papa Lima. Índia, November Alpha, livre táxi, chame para ingresso no 7. Índia, Mike Alpha, parte 5, livre táxi, chame para ingresso no 7. Ajuste no 095. Voo 9070, identifique, desça 070, chegada Mari. Pela identificação, desça 970, chegada Mari, voo 9070. Copiado, Mike Papa Lima, Pátio 4, tem livre táxi, chame para ingresso 107. O Mike Papa Lima, para informação, nós temos aeronave já no ponto de espera, teria, confirma não, é helicóptero, um Romeo 44. Está autorizado, Papa Lima, está autorizado a decolar, vento no 0 graus, 10, nós, Mike Papa Lima. Romeo New England, Mike Alpha, que chamou. Claro, chame 17 a linha de pronto. O Mike Papa Lima decolou os 38, controle 19-8. 19-8, tá, ingresso. Controle de Salvador, muito bom dia. Decolado da 17, ingressando na linha do litoral, 500 pés. É o Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, mantendo as condições visuais, reporte para o da Barra. Demorando no Farol da Barra. Temos a aeronave ingressando e após a mesma iremos nos autorizar. No 10, autorizado push, está autorizado também Guarulhos, 3-4, Nopper Whisk 50, decolada 10, direita, saída da El, após Lida vou direto Bidev, intercepta 50, controle 19-8, torre 18-6, transponder 5-5-6-6. Correto, reporte pronto, 3179. Autorizado, reporte táxi. Copiado, Índia, Mike Alpha, vento 110 graus, 10 nós, tem livre decolagem em pista 17. Ajuste 10, 15. Guardião 05. Decolou de Salvador, a intenção é curva direita para a Praia do Forte, pelo Corredor Forte. Corredor Forte, condições visuais, Guardião 05, na minha escuta. Na sua escuta, 05. Como tem 500 pés? 500 pés na escuta permanente. 500. 5, para o puxo e estacionamento. Nada final. Autorizada final, pista no zero. Controle, o Max Lete Romeu mantendo o voo parado ao final de linha de Castelo Branco. Mais uma então. P 5514 chama Centro Recife, em 1-2685, alternado no 3365. 2685-3365. Quadrão Lima de Bajão, vou passar em Guajá, Mike Alpha, passando 900 para o 080. Mike Alpha, nível 090, vigilância radar, sai da lotar. 090, vamos lotar, Guajá, Mike Alpha. Direto lotar, autorizado, Mike Alpha. Direto lotar, Alpha. 80 para o 70, com 9070. 9070, desce para 3.000 pés, ajuste no 015. 3.015, gol 9070. Azul 4208, desce para 2.000 pés, autorizada final pista no zero como número 2.